muito boa tarde. Estamos aqui na Pastelaria Primavera com o gerente Fernando Gonçalves. Esta que é uma pastelaria com história em Oliveira do Hospital, só para nos contextualizarmos aqui um pouco, há quanto tempo é que esta pastelaria está aberta? Boa tarde a todos, ouvintes. Portanto, nós estamos aqui há 22 anos. Ou seja, considera que esta pastelaria é, de facto, emblemática na cidade de Oliveira do Hospital? Sim, acho que sim. É que tem os bolos típicos de Oliveira do Hospital e, pronto, é uma pastelaria de referência. Aqui a pastelaria também se viu obrigada a fechar portas devido à pandemia que o país atravessa. Foi uma decisão fácil fechar a pastelaria? Foi uma decisão muito difícil. Embora o fechar foi fácil, abrir é que está a ser mais difícil. E quando fechou portas, com quantos empregados é que conta atualmente? Neste momento, aqui na loja, somos 7 pessoas a trabalhar. Essas 7 pessoas mantiveram-se durante este estado de emergência? Não dispensou ninguém? Não, até agora ainda não. Alguns estão em layoff e os gerentes não. Como infelizmente também têm direito a nada, estamos a trabalhar. E nesta reabertura desta segunda fase de desconfinamento, acha que já estava na altura? Acha que isto faz falta à economia também do país? Sim, estava mais na altura, porque uma pessoa fechada, não é? 2 meses sem faturar nada é complicado uma empresa aguentar. Só que isto está a andar muito devagar e muito lentamente. E, infelizmente, as pessoas não têm receio de vir, mas acho que não devem ter receio de vir, porque isto já, se já antes era bom, havia higienização, havia tudo com segurança. Acho que neste momento até está mais seguro e as pessoas têm que vir, têm que tomar confiança, têm que ajudar o comércio local, têm que sair da rua. E quem chega aqui já se nota que há aqui algumas medidas de precaução. Quais são as medidas que a Pastelaria Primavera adotou para que as pessoas se sintam em segurança? Então, a pessoa quando entra aqui tem logo o gel desinfetante à entrada, depois tem aqui umas marcações no chão, que é para manter a distância social, e reduzimos o número de mesas para metade. E acha que mesmo assim as pessoas se sentem confortáveis ou nota nelas ou elas lhe fazem... chegar a mensagem que não se sentem ainda assim confortáveis? Não, a pessoa sente-se confortável, embora, pronto, tem vindo pouca gente e, pronto, mas as pessoas vão vindo pouco a pouco e vão passando a mensagem e as pessoas já tinham saudades dos nossos bolinhos também, estão onde já se bebeu um café também como deve ser. Acha que este é um setor que as pessoas precisam de lá estar, de sair, de um café, de ir buscar um bolão, é um setor que fazia falta nas pessoas? Sim, as pessoas, nota-se que têm saudades de dar e de conviver e de vir para a pastelaria e levar para casa também, mas pronto, tem que ser com calma. Mas as pessoas que venham, não tenham receio, não tenham medo, porque está tudo como deve ser. E agora que abriu portas, olhando para o futuro, vê um futuro mais risonho? Acha que as coisas vão voltar à normalidade ou acredita que vão voltar, mas pouco a pouco? Eu sou otimista, espero bem que sim, que volte à normalidade, mas vai demorar o seu tempo, não é? Vamos ver até quanto tempo aqui, até que ponto é que estas empresas têm capacidade para aguentar esta diferença de valores que se está a realizar a menos, não é? Ou seja, a pastelaria que notou aqui uma quebra, no que diz respeito a prejuízos, tem ideia dos prejuízos que a pastelaria teve neste período em que teve encerrado? Bastante prejuízo, não é? Mas neste momento não podemos ver números exatos, mas são volumes bastante altos. Ou seja, quantos trabalhadores disse que tinha 7? Sobre 7. E quantas pessoas te colocou então em layoff? Temos 4 empregados em layoff. E no que diz respeito a medidas de apoio do governo e outras que poderão vir a ser implementadas, vai recorrer a elas? Acha que já deviam estar a ser postas em prática? E a Pastelaria Primavera vai recorrer a elas mesmo? A única que o governo nos apoiou foi na questão do layoff, que também nos pagou tudo, não é? Esperamos que a nossa associação Arespa tenha estado em reuniões com o governo para realmente exigir e tomarem medidas, porque assim não é fácil ver as pessoas. Tem que haver uma linha de fundo perdido, créditos mais facilitados, mais descida de impostos, da relação do IVA até para a restauração, da TSU e outras coisas que realmente o governo tem que ajudar, porque senão não há hipótese de se aguentarmos. Acredita que com a fase em que atravessamos, muitas lojas também desta área da restauração, pastelaria, acha que muitas vão fechar portas? Eu acredito que algumas não vão ter capacidade para se aguentar, não é? Já de outra vez, quando foi outra crise, que é o que há uns anos, também houve muita gente, empresa de restauração que fechou, mas depois, felizmente, começaram a recuperar e abriram muitas. Mas, se é assim, se o governo injetar capital nas empresas neste momento, não é fácil aguentar. E a Pastelaria Primavera também conta com uma pequena esplanada. Tem, como é que tem visto as pessoas? Acabam mesmo por entrar, nota-se que têm as mesas reduzidas para metade, mas as pessoas ainda assim entram ou preferem ir buscar o café ou o bolo e ficar lá fora? A esplanada é relativamente pequena, pronto, se a Câmara infelizmente não dá mais espaço para nós podermos expandir a esplanada, mas infelizmente para os clientes que há neste momento é o suficiente. Aliás, eu agora digo a notícia de última hora, por acaso a Câmara acabou de deliberar que vai permitir o aumento das esplanadas na cidade da Oliveira do Hospital. Sr. Fernando, pergunto-lhe se realmente está interessado em alargar e se faz mesmo falta, porque ao ar livre as pessoas se calhar não se sentem tão sufocadas do Covid. Eu já fiz esse pedido através da ADI e estava à espera de uma resposta. Se isso realmente for, foi uma ótima notícia. Pronto. Esperamos que sim. E olhos postos no futuro, então pronto para restar à normalidade. Sim, temos de ser otimistas e pensar que o futuro é positivo e temos que andar para a frente e cabeça erguida e lutar pelas coisas. Pronto, vamos ver.